paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo deito no cabelo ao vento. E o sol varando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Teu cavalo peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É você! A voz do anjo sussurra. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.